os vilão e os coringa. É as alerquina que é os vilão e os coringa. E os playboy que é do assalto, nós pega pra esculachar. É as alerquina que é os vilão e os coringa. É as alerquina que é os vilão e os coringa. E os playboy que é do assalto, nós pega pra esculachar. E as alerquina e os coringa, joga o dedo pro ar. E as alerquina, ratata e os coringa. E as alerquina, ratata e os coringa. Assalto, nós pega pra esculachar. E os peiba que é do assalto, nós pega pra esculachar. Quente e esfria, tô naquele pique. Porque vingança vicia nesse mundo meu. Aprendendo com os tombos, eu sou muito boa amando, mas sou melhor me vingar. E as alerquina que é os vilão e os coringa. E as alerquina que é os vilão e os coringa. E os playboy que é do assalto, nós pega pra esculachar. E as alerquina que é os vilão e os coringa. Vilão e os coringa. E os playboy que é do assalto, nós pega pra esculachar. E as alerquina e os coringa, joga o dedo pro ar. E as alerquina, ratata e os coringa. E as alerquina, ratata e os coringa. E os playboy que é do assalto, nós pega pra esculachar. E os playboy que é do assalto, nós pega pra esculachar.